13h20 na tua mania? 6h20, sim. Tá aprovado o ideal para o reporte pronto, ponto de espera, ajusta no 03 ou no 9084. Desça para 2000 pés, autorizado LS. Reporte no localizador estabilizado. O ajuste permanece 1013.2. Afirmativa, desce para 2000, ajustado 1013, da LS, reportado estabilizado. 4209. Autorizado a lenda colar, que chama 0, vento 140 graus com 10 nós. Descendo to 3000 feet, altimeter 1013, Air Portugal 019. Descendo 3000 feet, 1013, Air Portugal 019. Voaduna da presença, azul 4209. Alinhado, pronto na 90. Cliente, vento no momento 120 graus com 8. 084, decolar 222, controle 19, decimal 35, bom voo e bom salto baixo. 1935, muito grato. 9084. Controle Salvador, muito boa noite, ao voo 9084. Boa noite, Gol 9084, contato do radar, tudo mantém o nível 350. Mantenha o perfil da saída por Corrige Momo. Ok, vamos direto 350, 9084. 209, para interceptar o localizador, esquerda para o 140. Está autorizado o final LS, reporte no localizador estabilizado. Esquerda 140, reportará 4209. Azul e LS da 1-0-2-0. 209, complexo na LS, chamando a torre 1-8-6-2. 18-6, boa. Boa. Salvador, boa, 4209 da Azul e LS da 1-0-2-0. Zero one nine, send to 2000 feet, altimeter 1013, cleared. ILS X-ray approach, reporting localized course, Portugal 019. Chem 2000 feet, cleared ILS X-ray, runway 10, report localizer air, Portugal 019. Controle, é o 4209 da Azul. Siga. É 18-6, a mesma torre? Ok, tenta em 1-8-9-5. 18-9-5, boa. Boa. Torre Salvador, foi azul 4209. 4209, boa noite, pista livre, pouso autorizado na 1-0, 1-3-0 graus com 7 mais. Livre pouso 1-0, 4209. Tower Tranquilizer, Aero Portugal 019. Portugal 019, complete LS X-ray approaching, contact the tower, frequency 18.95. Complete ILS and 10995, Aero Portugal 019. Boa noite, obrigado. Boa noite. Boa noite, voo 076-210 para o Portugal. Boa noite, voo. Voo 076, acione identificação dessa via, chegada a Mari, para 2000 pés, ajuste altímetro 0013. Reporte localizador estabilizado. Via chegada a Mari, autorizado, Itaço. Obrigado, o 9084, chame Recife, frequência 12545, alterne 2085. Boa noite. 12545, 2085, boa noite, 9084. Juliette. 4209, boa noite, Oceaner 6313, autorização Guarulhos, 360, sentido a Santos. 6313 Guarulhos, só um minuto para a autorização, já passou aprovado 360. Prepare inicialmente a subida da questão Arbor. Arbor 360, na escuta, 6313. Ground 019, clear to land, runway 10. Wind is 120 degrees with 8 knots. Clear land runway 10, Portugal 019. Salvador Web 6747, está no portão 5, solicita o putback e acionamento. Aero 5 aprovado, tem táxi 6747. Aprovado, chamará para o táxi 6747. Três, para cópia. 3, em Guarulhos, 360, volta ao Pizulu 21, decola 10 direita, na Arbor, Elefa, perfil, após interceptar o vice, é conforme. 5544 transponder, controle 1935. Zero Guarulhos, decola da 10, curva à direita, perfil da Arbor, intercepta Upper Blue 21. 5544 transponder, 1935, controle nível 360 ou Xener 6313. Está confirmando a rota, Arbor, pois não, a perfil, Arbor, pois Arbor é left, em left, interceptor via. Seguinte, Arbor é left, intercepta Upper Blue 21, 6313. Portugal 09, underground 32, remain firm, please, and continue taxiing Alpha, report for Juliet. So continue by Alpha, report before Juliet, Air Portugal 01, remind this frequency. So Azul 4209, ingressa Juliet, tentando tráfego da web no push, após segue portão 3. Afirmativo, vai ingressar via Juliet, atendendo o rádio da web, segue portão 4209. Web 6747 para o táxi, está com o nosso ponto 184 a bordo, 4 horas, alterna conflito. Observando o parqueamento do tráfego da Azul, após prossiga a parte principal, Índia e Alfa reportando pronto ponto de espera, o ajuste no 03. Visual com Azul, bate com Índia e Alfa, ponto de espera da 10, vai informar por quando pronto, 6747. Ground 019, taxi Alpha, Juliet, approved the stand 1111. Alpha Juliet, gate 11, aeroportal 019. Obrigado, boa noite. Bem-vindo. Obrigado. Autorizado a linha decolada 10, linha turno 50 graus com 7 mais. Autorizado a linha decolada 10, 67. Alto, agora 128. Salvador 3305 está lhe chamando. S747, decolada 39, controle 1935, tenha um bom voo e bom final de Páscoa. 1935, boa noite, o 1747. Salvador, boa noite, Web 1747, cruza 2000, pode mais lento. Boa noite, Webjet 1747, contato radar, submantenha o nível 360, mantenha a saída da árvore. Mantendo a subida da árvore, liga a seção 360, Web 1747. Então, 3305, acione a identificação, chegada a mar e desça via para 2000 pés, 1003 o ajuste. Então, aguarde, aguarde para o ditado, 3305. Cinco identifique. No 5, contato radar 713 milhas nordeste de Salvador. Está sob vigilância, mantenha a coroa de bom e reporte para a descida. 55 no 5. O Webjet 6747, voa Elefa. Direto Elefa, Web 6747. 3305, desça via para 2000 na proa de Itape. Corrigindo, via não, proa de Itape descendo para 2000. Ajuste no 013. Voo no 076, complete LS, chame a torre no 186. 18695. Afirmo, 1895. 1895, boa noite, obrigado. Torre Salvador, boa noite. Com 076, vai passar Simbra. Já baixou e travou. Sim, boa noite, na 076, a ficha está liberada, tem pouso autorizado, vento 140 graus com medo. Repouso 10, 076.